podcast da Cultura Nerd. Olá, pessoas! Está começando o primeiro CGC Cast e o segundo. Meu nome é Wellison e hoje eu estou com o... Aqui é Sérgio, falo de Maceió. Batman é melhor que Superman. Só pra deixar claro. Sérgio, redundâncias não, cara. Não precisa disso. Aqui é o Jardel, falo de Maceió também. Ledger é um Coringa melhor que Nicholson. Peraí, todo mundo só gosta de Batman aqui, é isso. Foi o que veio na cabeça, cara. Ninguém gosta de Lanterna Verde, ninguém. Não gosto de Lanterna Verde. Oi, aqui é o Léo, falo de Maceió e eu não tenho criatividade pra criar frases na hora. Tem vocês aí. Essa foi boa, foi criativa. Foi muito criativa, exato. Bom, hoje vamos falar sobre nós, já que o cast tá começando, CGC, né? E pra todo mundo conhecer um pouquinho de cada um tem um gosto, o que não, também não gosta e o que atura. Vamos começar hoje pelo Jardel, né? Já que Ledger é melhor que Nicholson. Ele vai falar aí um pouquinho dele, o que ele gosta, o que desgosta e o que ele manda pro espaço. Paz. Posição complicada. Velho, eu faço um estilo mais Nolan do que Burton. Nolete. Não sou Nolete. Não sou. Prefiro mais drama do que outros gêneros de filme. Também fico com séries Gotham, não. Arrow, Flash, também Star Wars, Sherlock também, sem ser de comédia. Eu acho que o único comédia que eu gosto mesmo é de The Big Bang Theory, porque... é de praxe. Eu discordo de ser uma série boa, mas tudo bem. Treta na apresentação já, peraí. Aí se tretas. Véi, tretas reverentes aqui, né, velho? Never. Falar aqui de... acho que do que eu gosto vai ser muito... meio complicado, porque eu sou um pouco eclético. Eu não sei se existe esse negócio de ser pouco eclético, mas eu me considero pouco eclético. Eu vou de poucos extremos, entendeu? Mas eu também sou um pouco extremista, às vezes. Então, vocês vão me ver aqui posicionando de uma forma bem firme, às vezes, e um pouquinho intolerante. Mas pode passar isso. Você, o que faz fora de assistir filme, de estudos, o que você quer fazer? Eu vou começar agora, esse ano, curso de filosofia na UFAL. Tava no Instituto Federal de Alagoas, saí e fui pra UFAL. Tenho um sonho, assim, de ser professor. O Sérgio me disse ontem que isso tem cura. Tem cura, não se preocupe, tem cura. E pretendo ser professor. Os meus amigos aqui estão rindo da minha cara agora. Não, você não almeja ser rico, né? Então por isso que eu... Não, peraí, pera lá. Me perguntaram essa semana na escola se eu sempre quis ser professor. Aí eu disse, não, tinha uma época que eu queria ser rico. E assim, Não, mas tio, eu quero ensinar, mas eu quero ensinar em Oxford, em Harvard. Isso é alto, né? O cara tem que almejar praticamente o impossível, cara. Isso aí. Mas tem que começar por baixo, né? Então... Eu não consigo ser mago? Bicho, aí eu não sei, velho. Aí eu não sei. Não almejar o impossível, né? Eu não consigo em semana não comer o Burger King ou o McDonald's. Não dá, velho. Bicho, você pode passar pra Subway. Olha, tá boa. A Subway é mais saudável, cara. Não, boa, ei. Rapaz, o cara queria emagrecer comendo Burger King e McDonald's. Se pensar direitinho, Jardel, Oxford, tá tão longe não. É isso, cara. Não tenho muito respaldo pra falar de livros, mas filmes e séries eu perco meu tempo mesmo. Eu gosto demais de filmes e séries. Vou cortar o seu nome aqui de uns cast que tivesse falando sobre livros aqui, peraí. pera lá. Mas pera lá. Existem coisas assim que, por exemplo, é impossível você falar de Tolkien e não falar dos filmes. Senhor dos Anéis. Quando se fala do universo Tolkien, né? Caro amigo Peter Jackson, nos deu uma outra mídia aí, né? Pra se falar de Tolkien. Uma trilogia legal, a primeira. A segunda é... Mais ou menos. Com ela, isso aí. Mais ou menos. O cara deixou... Peter Jackson deixou o nome dele aí em Hollywood. O cara, ele deu pra gente a trilogia de Senhor dos Anéis e, bicho, vai ficar eternizado, né? A não ser que ele faça um reboot, né? Que eu espero que não. Ele não faça. Mesmo fazer um reboot. Não, daqui a 5 anos eu quero fazer um reboot de Senhor dos Anéis, porque tá velho já, né? Tá velho, tem que fazer de novo, aí... Não, melhor tô não. Tô sem dinheiro. Sem nada pra fazer. Mas vamos fazer o reboot ao Senhor dos Anéis. Eu espero que nunca aconteça isso, sinceramente. Eu também. Eu não quero ver meu filho indo pro cinema assistir um filme e depois dizer, olha, o Jaden Smith é o melhor Legolas do que o Orlando Bloom. Jaden Smith, velho. Sei lá, velho. Legolas. Imagina agora, velho. E vamos esquecer esses universos paralelos que eles nunca existem, pelo amor de Deus. Vamos torcer, velho. Mas é isso, cara. Gosto muito de filmes. Não que eu não leia livros, né? Pelo amor de Deus. Mas eu prefiro ficar no, na mídia de filmes e séries. Seria estranho, né? Você não ler livros e querer ser filósofo. Meio contraditório aí. Mas os livros que eu falo assim é tipo... Tons de Cinza, né? Crepúsculo. É, isso aí. Esses romances mais contemporâneos e tal. Crepúsculo. Jogos Vorazes também não curto. Eu acho que isso... O filme tá bom pra mim já. Eu acho suficiente. Eu assisti os dois primeiros e realmente concordo com você. Foi suficiente pra eu não querer ver mais nenhum. Exato. Bem no ponto. Eu não gostei não do 1, mas ele me surpreendeu porque eu tava com expectativa lá embaixo, né? Não, o segundo eu falei, cara, todo mundo fala bem, vamos sim. Essa vibe. Quando começou eu falei, cara, é a mesma coisa do primeiro, não dá. Não, mas não é a mesma coisa. Claro que tem a competição lá que sempre vai ser a mesma coisa, tipo Big Brother. Muda as pessoas, mas... É. A questão é que no segundo começa a entrar aquela parte de política, de rebelião, de não sei o quê. Aí dá uma mudada na história, deve né? ser por isso que eu gostei mais do 2 do que do 1. É, o 2 tem esse lance político e tudo mais. Agora, o ruim é que mesmo assim fica focando ainda na menina e no cara, na menina e no cara. Aí isso cansa. Por isso eu gosto de Maze Runner, e Maze Runner é melhor que Jogos Vorazes. Maze Runner, velho. Tem o 2 já, né? Vai ter o 2 esse ano, lá em setembro, e eu vou estar lá no cinema, na estreia. Estou com uma palavra, queria passar agora a palavra para o Sérgio, falar um pouquinho aí agora dele. O nome do Sérgio é Sérgio? Por acaso sou eu? Eu leio já muita coisa há muito tempo. E gosto muito de ler, séries também, e filmes em geral. Principalmente cultura pop. Que nem sei se chama de cultura pop, porque cultura pop envolve coisas que eu não gosto, então acho que não posso englobar desse jeito, não. É, cultura pop tá uma coisa meio defasada, né? Fica meio Justin Bieber. Não, eu falo em pop, vem logo Madonna, Justin Bieber, Madonna, Rihanna. Cultura nerd, geek, sei lá como é que chama hoje em dia. É, eu era nerd na época que ser nerd era uma coisa ruim. Hoje em dia ser nerd é modinha. É modinha, né? Não, hoje em dia não é modinha, é status. É status, né? Hoje em dia o cara vai assistir Jogos Vorazes e já se acha nerd. Compra uma camisa do Flash ou do Batman, bota na curva e já se acha nerd. É, quando assisti The Big Bang Theory também, né? Também, pronto. Assisti uma primeira temporada e já é nerd. Não entendo nada do que eles falam, nenhuma referência, mas é nerd. Fala de um pouquinho da... Se você faz fora, assim, o que você acaba, vamos dizer, perdendo mais tempo, né? Que na verdade não é perdendo, mas é ganhando. Ganhando? É, eu sou professor de física e matemática já há um tempo aí, uns 18 anos. E é assim que eu tento ganhar dinheiro. Falei pro Jardel que ele quer ser professor, que isso tem cura. Tá com vontade de ser professor, mas não se preocupe, tem cura. Agora eu já passei do ponto de ser curado, tem jeito não. Já é crônico. É, o crono está avançado. E eu acho legal o que o Jardel falou que queria ser professor, porque eu, pelo que eu vejo, ele quer ser professor não por causa só da disciplina, mas eu acho que ele deve estar com a vontade de passar alguma coisa para os alunos. Não, eu quero ter algumas coisas na cabeça e queria ter um pessoal ouvindo para eu poder, sei lá, tentar influenciar, tentar ajudar, ou, né? É, também, eu sempre gostei de falar muito e cala a boca todo mundo, deixa eu falar. É, me escutem. Me escutem. E quanto mais interessante for o debate e tudo mais, melhor é pro aluno e pro professor também. É o que eu tento fazer na sala de aula. E justamente por isso mesmo que eu escolhi filosofia, porque filosofia é um bom, é uma boa área pra se fazer isso. Verdade. Mesmo eu sempre desprezando a filosofia. É mau uso. Uma dica até que eu dou, que eu procuro usar isso, é você procurar fazer coisas diferentes que já não se faz, cara. Por exemplo, filosofia, você pode até pedir pra eles lerem livros que não são convencionais e lá você tirar alguma coisa produtiva, entendeu? Tema de filosofia, não precisa ficar naquele, que eu nem sei o que é que os professores de filosofia fazem. Na minha época não tinha filosofia. A primeira aula. Filos é amor, eita. Sofia, sabedoria. Não, tô... Sado disso, velho. Sado disso. Pronto, primeira aula, vamos estudar a filosofia do Jedi. Opa. Assistam aí o Star Wars tudo. E aí, uma boa ideia, hein? É, tem que fazer um negócio diferente. Já chega causando. Pronto, aí o que eu procuro fazer, assim, além do... Claro que o professor tem que dar o conteúdo que tá lá no planejamento e tudo mais. Mas não é só isso, professor. Você tem que tentar contagiar ou pegar de alguma outra forma. Então eu procuro usar coisas de fora. fora pra isso, entendeu? Não fico só no conteúdo. Aí você termina sempre passando alguma coisa, valores, conhecimento pessoal seu, alguma coisa assim. Isso é muito legal. Parafraseando o The Big Bang Theory agora, eu vi um negócio bem interessante que eles disseram. Que o professor, ele tem a responsabilidade de ensinar, de entreter e envolver os alunos. Isso, muito bem. É isso aí mesmo. E uma coisa que eu procuro fazer é valorizar os alunos que eu tenho, que são como eu era na época, porque eu não era valorizado. Eu tento fazer exatamente o contrário na minha aula. No meu tempo, quando eu estudava, o pessoal que gostava de quadrinhos, as coisas ficavam, tipo, marginalizado. Ficava ali sem ser chamado pra aula, de fora e tal. Que era o que chamava de nerd, né? Que antigamente você era assim, ó, você é nerd. Aí o cara, ah, não, sou não. É sim. Chutando a pessoa já, é sim, é sim. Hoje em dia eu sou nerd. É todo mundo, não, não é não. O cara, não, eu sou sim. Quer dizer, você convence aos outros que é nerd. E naquele tempo você não queria ser e as pessoas que xingavam você disso. Hoje é tipo, o pessoal chama, né? Ah, cola aqui com a gente, vai fazer o trabalho com a gente, porque você é nerd. Isso. Aí, geralmente, na sala eu faço o contrário. Quem não entende dessas coisas de cultura geek nerd, fica por fora. Eu faço alguma brincadeira, alguma piada, ou alguma referência. E quem entende essas coisas, quem tá por dentro dessas coisas, entende. E o pessoal fica olhando assim, nada a ver, Wolverine, Superman, Aí é interessante ver essa reação, do que tem os alunos que logo no começo, quando vem, poxa, caraca, o professor falou sobre isso, caraca, sobre Superman, sobre Batman, sobre o que isso tem a ver? Aí já fica assim, se identificando, eu acho legal essa reação do aluno. O gelo quebra, né, daquela negócio de professor e aluno, cada um no seu lugar. É, e também, às vezes eu vejo muito outros professores criticando, não, eu não rebato nem nada, né, eu deixo ele falar, mas eu acho interessante, eu fico vendo pessoas dizendo, ah, aquele cara estranho da poxa, só vive com gibi, com videogame, não sei o que, eu fico olhando assim, tá vendo? Os caras já marginalizam, e eu procuro fazer o contrário, valorizar as pessoas. Eu fiz uma prova esse ano passado, de física, sobre energia, todas as questões eu criei baseado em quadrinhos, em personagens de quadrinhos. Nossa. Essa eu não tive acesso, libera aí pra gente. Foi, eu vou ver se eu acho aqui pra mandar pelos caras, pra vocês darem uma olhada. Não tenho o que reclamar do Batman, leio muito Batman, assisto. Não gostei do último filme do Nolan, do Batman. Ninguém gostou, né? Pra mim, é, de 0 a 10, o primeiro é 8, o segundo é 9 e o terceiro é 5. Já a trilogia antiga, porque é uma trilogia, porque aquele quarto filme, esqueça. Eu considero 10, 8, 5 e 0. O primeiro do Burton é 10 pra mim. O segundo cai pra 8, Forever cai pra 5 e o último é 0. Porque aquele Schwarzenegger, como Senhor Frio, não dá. É, vocês vão escutar o Sérgio falando muito bem do Batman. Dele falar mal, eu acho que ele tomou algumas diferentes do que a água. Mas assim, o Batman é o Batman, cara. Não tem pra onde não. O cara, ele é... Ele se defende por ele mesmo, pô. Você... Por ele mesmo, né? É, só o nome Batman já, você já... Batman é tipo um exemplo. Essa definição foi totalmente... Foi, é, faz sentido, mas isso aí não, se algum cara tá muita gente vai entender a profundidade. Vou complicar, Sérgio, livro que marcou. Dessa cultura? Trilogia Senhor dos Anéis. Acho que o primeiro eu li 13 vezes, o segundo acho que eu li umas 8 e o terceiro acho que eu li umas 8 também. E vou, todo ano eu tento ler alguma coisa, mas o que marcou foi isso aí. É o Léo agora? É, cara, a minha vida. Meu Deus, que depressão. Parece um desabafo. É, cara, tipo, eu leio desde novo, eu jogo desde novo, eu gosto de quadrinho desde novo também, porque de criança eu tinha já um Nintendinho e eu ficava jogando pra não bagunçar. Essa era a solução dos meus pais, né? Eu passava o dia todo jogando e não bagunçava. Eu comecei a criar gosto desde 4, 5 anos de idade por esse tipo de coisa. E foi assim, cara. Minha vida é assim, cara. Foi assim que eles evitaram deixar você aí gostar de funk. É, graças a Deus. Mas fala aí também o que você tá fazendo, fora aí, o que você pretende e o que você mais gosta mesmo de assistir ou de ler ou ver. Eu gosto de muito de assistir anime, assistir filme, série. Inclusive eu assisto muito anime, muita série. Isso gasta muita parte do meu tempo. Eu tô lendo 4 livros, porque eu sou assim. Oi? Poxa! Como é? Tem o quê? Porque ele é eu assim. Eu sou assim, cara. 4 livros. Você tá lendo 4 livros ao mesmo tempo, é isso? Isso. Eu leio um, aí eu tenho uma pausa, depois eu leio o outro. Assim vai. Não na mesma hora, senão eu vou ficar confuso. Né? Tem como, né? É. Esse ano eu vou entrar em física, aí, sendo louco. Vai ser física também? Provavelmente. Vou entrar em bacharel, mas fazer mestrado aí. E fica por isso. No futuro eu pretendo descobrir a viagem no tempo e é isso aí. E vai botar o nome de Tardes, né? É, fazer uma Tardes. Vai vir daí. A referência aí. É Dr. Who. Não tem como falar em um podcast, tem que fazer 50. E nem a fé. É muito. Eu estava vendo, né, o pessoal falando que, não sei se foi completou 50 anos, é isso? Esse ano ou foi ano passado? Foram 50 anos. Isso. Aí eu falei, caraca, Dr. Who, todo mundo fala bem. Aí eu falei, não, vou dar uma olhada. Eu falei, 50 temporadas? Não dá. Não dá. Mas ela deu uma parada, são 50 anos. Ela começou há muito tempo, aí parou em 1900 alguma coisa. E voltou como se fosse uma primeira temporada. Mas não como o primeiro doutor. Voltou no nono Doctor. Mas é como se fosse a primeira temporada. Você assiste dela e você entende. Então já me deixou mais tranquilo. Eu acho que eu vou tirar Você pode assistir em qualquer ordem também, se quiser. Que também é, você pode assistir com qualquer Doctor. Não precisa assistir todos os doutores que teve, não. Bom, falta eu, né? Eu me chamo o Ellison, vulgo o Ellison. Nossa, vulgo Baca, né? É, aí em Maceió, né? Aqui é Menotti. Sério, bicho? Menotti? Por causa daquele trio nordestino, né? César, Menotti e Fabiano. César, Menotti. Ele achou que era trio. O trio. César, Menotti e o Fabiano. Eu pensei que era três caras. Morre, minha ignorância. Gosto muito de filmes, ultimamente, sério. Tô deixando meio de lado, só as que eu gosto mesmo, né? The Walking Dead. Tô quase botando o coração pra fora com o lançamento de Game of Thrones que não sai. Todos nós, né? Todos nós. Isso. É, livros. Gosto bastante de ler, mas também ultimamente tá complicado pra sentar e ler, sempre tem uma brecha, é no ponto de ônibus, é dentro do ônibus, caminhando, dando uma lida. Parei mais porque no último mês estava estudando pra escola de cinema que tem aqui em São Paulo. É, falo de São Paulo, eu sou o único do cast, moro em São Paulo. Então aí, livros eu tô lendo, por isso que eu tô há quase um mês com o Senhor dos Anéis e as Duas Torres sem terminar. Sérgio vai agora, já jogou uma pedra no pensamento em mim. Eu acho que é isso. Tenho vontade extrema de trabalhar com cinema e com literatura. Já escrevi algumas coisas não muito profissionais, bem básicas. De adolescente, né? Já escrevi alguns. Pretendo estar fazendo um lançamento de um livro ainda esse ano. Pretendi ano passado lançar um podcast, a gente tá conseguindo agora. Tanto empecilho que teve. E é isso. Tem um site que tô escrevendo que vocês não conhecem, né, ainda, mas vou publicá-lo esse mês ainda. E a vida tá cheia de coisa, de coisa pra fazer, mas é isso aí. Tô fazendo o que eu gosto. Eu mandei a prova lá pro Skype, dar uma olhada aí na prova. Boa prova. Mandei mandar de volta. Boa prova pra vocês. Vocês têm 20 minutos. Vale quanto? Vale 20 minutos aqui falando, criticando o que eu gosto. Falar em o que eu gosto, eu tava dando uma olhada aqui em notícias, em algumas coisas. Aí eu vi um negócio aqui, vai sair um filme do Naruto, comemorando 15 anos, sei lá, alguma coisa live assim. Live? É, não, filme live, de animação. Live não. Não, pelo amor de Deus. Live action de anime, chega, parem com isso, pelo amor de Deus. Não dá, né? Eu tô revoltado que vão fazer Ghost in the Shell. Ghost in the Shell com a... com a americana e tal, loirinha. Chegou a Scarlett Johansson. É, Scarlett... É. Não, pô, mas qualquer filme que ela fizer, se ele ruim, bom, eu vou assistir. Você não assistiu Ghost in the Shell original? A menina japonesa, morena, nada a ver, mas tudo bem. Aí tem dizendo aqui que tem uma ameaça que vai destruir a Lua, porque é trazendo a Lua pra mais perto da Terra. Aí que eu pensei, peraí, quer dizer que o mundo de Naruto é a nossa Terra? Sério isso? É. Ele é a nossa Terra. Sabia disso. E nossa ele... Terra onde? É, eu não lembro, faz muito tempo que eu... Na verdade eu deixei, porque pra mim o... É Kishimoto, né? Confirma aí. Naruto é... Masashi Kishimoto. É, pra mim ele enlouqueceu um pouquinho com a própria história e eu não consegui gostar mais, cara. Tá muito file, isso já tava enchendo, que tipo de 400, 350 era file. E o mangá ficou enrolando muito, ele prolongava muitas coisas. Ele criou tanta, vamos dizer, como se o Naruto fosse uma árvore. Criou tanto galho que depois não conseguiu unir mais. E aí eu comecei a desgostar, eu falei, cara, não dá mais. Naruto tem tanto filler que se fizerem que nem fizeram com Dragon Ball, fazer uma saga sem os filler, vai ter 50 episódios. Exato, é isso mesmo. Outro que eu gostava bastante era o Bleach, né? Mas que acabou o anime e o traço do que o... Tite Kubo, né? É, Tite. Eu não, o traço dele pra o mangá eu não acho muito legal. Não sei se eu tinha pego o costume com o do Naruto. E aí abandonei anime. Mas eu vou ver Scarlett Johansson assim. Pode ser filme de continuando, né, vamos para o segundo, que seria o segundo cast, mas para juntar tudo e ficar um pouco mais curto, do que acabou entrando nesse mundo tanto da cultura nerd geek, né, que acabou gostando seja de anime que marcou e que falou, eu gosto de anime mesmo, de livros, tanto para filmes. E como eu fui o último, agora eu desejo ser o primeiro. Vou começar falando de filmes. Já que assisto quase um por dia, é mais difícil lembrar do primeiro filme que assiste, que você... esse filme é sensacional e agora eu vou viver assistindo o filme. Pra mim, eu não lembro de forma alguma. É, eu sei que um filme que me marcou e que eu falei, cara, eu tenho que pesquisar mais sobre esse filme pra saber como é que foi feito e como é que eles conseguiram trabalhar, por incrível que pareça, foi Jogos Mortais, o primeiro. É, não sei se todos assistiram, acho que sim, né? Jogos Mortais marcou. É considerado terror? Isso eu não lembro. Se não eu for, acho que sim, né? Outra coisa, né? Jogos Mortais é. Então foi esse Jogos Mortais que quando eu terminei de assistir, falei, cara, tenho que assistir de novo, tenho que prestar atenção nesses detalhes e tem que ver como é que os caras chegaram a criar, né? Que a história até dos criadores, dos roteiristas, é bem interessante. E aí, pra mim, foi esse. E outro que mais recente também fez entrar nesse mundo mesmo, muito mais recente mesmo, é A Origem. Então foi A Origem, depois dos Jogos Mortais. Eu não pesquisei mais nada sobre, né? Depois, quando lançou A Origem, que eu assisti, eu falei, caraca, que filme é esse? Então esses dois foram os filmes que acabaram dando início a essa cultura, né? De assistir filme, de entender como é que foi feito, de entender o que é que o diretor quis passar, o que o roteirista quis transmitir. Então foi esses dois filmes, né, que eu lembro assim logo. E teve os outros que depois que eu tinha assistido mais novo, mas que não dava tanta bola, como Rei Leão. Então esses filmes mais recentes aí começou a quebrar, né? Gravidade, Lobo de Wall Street. Sensacional. Scorsese, né? Sim, muito, muito bom. Mesmo o filme sendo muito longo, você cansa assistir o filme, mas ele é muito bom. E até o Clube de Compras Dallas, todo filme recente, filmes inspiradores, né? Aqueles que sempre tem uma mensagem legal, que também eu gosto pra caramba desse tipo de filme. Eu acho que é isso, né? Jogos Mortais da Origem foi que realmente aí deu um pontapézinho nessa cultura de filme que eu pude assistir. Anime. Eu assistia Dragon Ball achando que era desenho. Pra mim era desenho. Mas continua sendo desenho. Assistia Dragon Ball desenho até ser apresentado o Naruto, que muitos não gostam. Incrível que parece, tem uma galera de fã aí grande, mas muitos não gostam. E quando eu conheci o Naruto, né, quem eu peguei emprestado nos DVDs, e quando eu comecei a pesquisar, foi com o Naruto mesmo, a entender como é que era também, como é que era feito, como é que era a história de ir pra fórum e debater teorias, né? E aí foi com o Naruto, que depois deu aí pra Bleach, assistir Fate Zero, que pra mim é um anime muito, muito bom. E é o que eu assisto, às vezes, pego uns episódios perdidos. Ao No Exorcista, pra mim é um anime também muito bem feito, uma história legal. Tô até pra comprar a coleção aí de mangás que ele que lança, porque eu acho a história muito boa. É, então, de anime é bem raso, hoje eu não assisto nenhum tipo de anime. Vez em nunca, que eu tô passando assim, zapeando na TV mesmo, e às vezes para lá no Death Note, passa às vezes e fica assistindo. Também teve Death Note, um anime top. Pra anime eu tenho pouquíssimas coisas que... Mas ainda assim, se falarem que tem um anime aí que bombou, eu pego e tiro... Eu pego aquele tempinho e ver, né? Pra poder debater aí com as pessoas. Pra não ficar muito longo, né? Vamos chamar o Léo. Fala aí de filmes e anime que marcaram, que você lembra. Cara, tipo, tudo me marcou foram dois filmes. Quando eu comecei aí, foi Clube da Luta, que eu assisti quando era criança. Em 2002, por aí. E Star Wars, que eu também assisti em 2002. E tava faltando o último filme, né? Tava faltando A Vingança do Sith, que saiu em 2005. Isso me marcou. Eu comecei a gostar dessas coisas. Comecei a me interessar por esse universo. Então, desde pequeno. O livro de Harry Potter. Eu tinha em 2001. Eu tinha 4 livros de Harry Potter. É, da Pedra Filosofal até o Cálice de Fogo. Que eram os últimos que tinha, né? Então eu tinha, comecei a ler, foi aí que eu comecei a ler livro, que eu fiquei vidrado no livro, cara, que livro bom, cara, eu fiquei lendo e fissurado nisso. O livro de Harry Potter é ótimo. O anime que me fez começar a gostar de anime há muito tempo foi Evangelion, que eu assisti em 2002 por aí também. Foi tudo em volta de 2002 que eu comecei a gostar, porque a minha mãe tinha um Atari e ela guardou e tava pegando. Eu tinha ganhado um Nintendo, aí eu ficava jogando um, jogava outro. Meu pai tinha um IBM, com um computador da IBM com o Windows 2000. Tinha, sei lá, 4 GB de HD, sabe? Assim, nessa época. Era PT última geração na época. Vamos lá. É isso aí. Fala aí de 3 ou 2 tópicos. Deixa eu ver, livros. Acho que eu comecei a ler quando eu tinha 15 anos, comecei a ler livro mesmo. Aquela uma coleção Vagalume, não sei se é tempo. Coleção Vagalume? 8º ano, 9º ano, por aí, antes do ensino médio, antes de começar a pedir Machado de Assis pro povo. Aí no ensino fundamental a gente lia essas coisas, eram livros de aventura, e é uma coleção que tinha acho que 30 e poucos. E o professor pedia 2 por ano. Quando eu descobri que tinha 30 e poucos livros, eu saí de casa em casa pedindo, perguntando se alguém tinha de outras escolas que pedia também pra eu ler os outros. Acho que dos 30 e poucos da coleção, acho que eu cheguei a ler ainda os 20, esse negócio de correr atrás. Caraca, eu li imagem aqui, muito livro mesmo. É, muito livro. Eles tentaram relançar uma dessa, eu até achei na internet e ficou pro futuro eu comprar pra ler de novo, pra ver qual a sensação. Mas eu acho que eu li mais de 20 desses aí. E lembro da história deles. Se você olhar, tem um barco de papel. Era fantástico. Os garotos ficavam perdidos numa caverna e tinha que ficar mudando barcos por baixo de por um rio pra poder descobrir onde eles estavam. E isso aí abre a mente do cara totalmente. Pena que hoje em dia não se pede mais. Eles já pulam pra pedir pra você ler Machado de Assis. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Por isso que as pessoas não gostam de ler. Se eu fosse professor de leitura, o primeiro ano eu ia mandar eles ler Senhor dos Anéis. Nossa. Aí pronto. Aí depois comecei também. Dificilmente eu tô sem um livro pra ler. Tô sempre lendo uma coisa, termino, pego outro. Às vezes eu paro um, pego outro, como o Léo. Não consigo 4, não, mas uns 2 ao mesmo tempo. Mas os 2 ainda dá pra. Tem um livro que geralmente eu ando mais na rua, de ônibus, e tem um livro de ler em casa. De janeiro cá, eu comecei a tentar fazer uma rotina de ler 50 páginas por dia. Funcionou, eu consegui ler acho que uns 4 livros nas férias graças a essa rotina. Geralmente leva 40 minutos a uma hora. É, isso mesmo. E tem livro que as letras são menores e tal, mas se o cara fizer isso, eu acho que eu vou dar uma adiantada boa na minha cola. As crônicas de Júlio também deram uma louca. É, eu parei no terceiro por causa desse negócio que você pega ele e você fica muito tempo sem ler outras coisas. Eu termino parando pra ler alguma coisa mais rápida, mas acho que nesse esquema dá pra começar a pensar em voltar a ler. Ainda preciso ler o 4º livro, só li 3. E é isso, livros é isso. Hoje em dia, e depois dessa época eu comecei a ler qualquer coisa mesmo. Porque eu não tinha condições de comprar livro, né? Não trabalhava, né? Meus pais tinham outras coisas pra o dinheiro deles. Então era lendo qualquer coisa. Eu dizia, ah, o que que tu tem em casa? O cara dizia, ah, eu tenho romance aqui, tem uma revistinha que vendia na banca que é Júlia, Sabrina. Você, ah, acho que ainda vende os romances melosos. Eu, ah, tá, me empresta aí. Aí em um dia eu lia, devolvia lá, pegava outro. E assim foi. Não tinha biblioteca perto de casa e continuei assim, lendo qualquer coisa. Aí eu peguei o macete de perceber, como acho que eu já falei para algumas pessoas, que não tem livro ruim. Você sempre aproveita alguma coisa. Alguma coisa, a não ser que o livro seja extremamente mal escrito. Como Crepúsculo. Não acrescenta nada. A única coisa que você aprende no final daquele livro é que você devia ter usado seu dinheiro pra uma coisa melhor. É a única coisa que o livro lhe ensina. Ou o seu tempo pra alguma coisa melhor, né? É, exatamente. Podia estar, sei lá, descobrindo a cura pro câncer. Muito útil pra sociedade. Mas sempre dá pra você tirar alguma coisa. Nem que seja, tipo, esse escritor eu não quero ver nunca mais na vida. Pronto, acabou. Anime, eu acho que o primeiro anime que eu assisti foi nessa fase que eu jogava RPG, me mostraram Ghost in the Shell. Até a gente tava falando dele. Acho que foi um dos primeiros animes que eu vi. Eu não gostava, eu tinha preconceito com a animação japonesa. Preconceito mesmo. Eu gostava dos desenhos dos anos 80, He-Man, essas coisas, e não queria largar isso. Achava que a animação japonesa era tudo igual, aqueles olhão e tal. Olho grande, história complicada e só pancada. Sim, aí teve Cavaleiro Zodíaco, né? Acho que foi em 1995, acho, 94, não sei. Acho que isso aí eu comecei a assistir pela televisão, a galera toda assistindo na escola, né? Aí eu fui por modinha, né? Aí pronto, eu dizia, eu odeio desenho japonês. Tirando Cavaleiro do Zodíaco, que é bom. Porque tem o lance dos signos, que era muito divertido, cara. Você chega na escola segunda... Cavaleiro do Zodíaco. Exceto Cavaleiro do Zodíaco, o resto é isso, tudo isso. Ruim. É o único que presta. O resto é tudo ruim, o resto é tudo igual. E porque também era muito engraçado você chegar na escola e você via que o cara do seu signo perdeu lá, e você tirar onda dos outros, era muito engraçado. Sério que essa era a zoação? Era a zoação, era essa. Sério, foi zoação forte. Tipo, tinha um cara que era touro. Ah, vocês vão ver touro, vocês vão ver, o cavaleiro vai ser o mais forte que tem. Aí o cara leva um tapa lá que cortava o chifre e pronto, aí todo mundo tirava a onda dele, velho. Aí o cara ficava sendo... Era bullying pesado em cima do cara. Não fale não que você é de touro. Todo mundo que era de touro ficava bloqueado até que outro cavaleiro perdesse. E todo mundo esperando o meu de gêmeos, esperando de gêmeos. E no final o gêmeos é o tá por trás de tudo lá, é o inteligente, é o vilão, é o que... Aí acho que por isso que eu gostei do negócio, né? E quem era de peixes, coitado, né? Desculpa aí se alguém é de peixe. Ela aparece? É, vergonha total, Afrodite. Afrodite é Afrodite, né? Nossa. É, só por aí você já tira. O cara usa batom, o ataque dele é com rosas, ou seja, bullying pesado, né? Pronto. Sofreiro. Aí depois, quando eu deixei de lado o preconceito, eu disse, vou ver esse negócio. Porque eu gostava de futuro, cyberpunk, essas coisas. Aí fui assistir esse Ghost in the Shell em VHS ainda, em fita, tá? Cassete. Como é que você conseguiu? O cara me emprestou. Não, a galera gravava. Quem tinha... Naquela época era assim, né? Você tinha uma TV a cabo, alguma coisa assim. Você gravava no vídeo e aí saía espalhando pros outros, fazendo cópia. Aí eu consegui uma cópia e assisti tudo. E vi que tinha como botar história em vez do japonês, não era só pancada, né? Aí comecei a procurar outras coisas. Aí Evangelion também, acho que foi um dos primeiros animes que eu li, um amigo meu me emprestou. Eu nunca assisti o anime de Evangelion, mas deve ser bom, porque acho que são ovas, né, Léo? É, tem um anime, mas tem ovas e filmes. É, ainda vou tirar um dia pra assistir, mas gostei muito do mangá. O lance com a Bíblia é muito interessante. Eva, essas coisas, Adão, né, e tal. Eu achei legal o que eles fizeram. E aí comecei a assistir algumas coisas, mas sempre sendo mais seletivo. Aí esses animes, assim, tipo, de 560 episódios, eu nem me meto, porque eu sei que eu não vou ter tempo pra assistir. É, tipo One Piece, Naruto, essas coisas aí eu assisto no começo, mas eu acabo com a vida do cara, sem futuro. Tenho que fazer outras coisas. Agora, geralmente, eu procuro pegar animes fechados. Eu sei que ele tem 23 episódios, ele acaba ali, aí esse aí eu pego e assisto. E mais fácil. O Fate eu acho muito bom também, aquele Sword Art Online, esses mais recentes, né? Os que eu comecei a assistir que eu gostei foram esses. O nome daquele. Tem um Acel World também que eu comecei a assistir uma vez também, que eu achei legal. Um desses animes novos. Ah, né? Também, que eu não lembro agora. Também esse é Attack on Titan, né? Isso. Estão falando muito bom. Também é o que eu assisti o primeiro e acho legal, parece legal. Quando tiver terminado. Agora filme, eu sou da sessão da tarde, né? Eu sou do tempo que a gente, no meu tempo as pessoas faziam o que hoje muitas pessoas fazem porque são presas e nem sabem, que é ficar assistindo o filme que a televisão dá pra você assistir. Eu não sei como é que as pessoas fazem isso ainda no tempo de hoje, tipo, chegar no Facebook e dizer, uma porcaria essa tela quente de hoje, uma porcaria esse caramba, o cara com internet, com YouTube, com torrent, com tanta coisa, você fica preso, é porque a Globo volta pra você assistir Netflix. Na segunda noite. Netflix, cara. Eu falo assim, Netflix você paga ainda, né? É, vamos lá que o cara não queira pagar, não tem crédito, pô. Poxa, Torrent ou YouTube, você assiste um monte de filme aí. É um popcorn time agora, velho. É. Pirataria também, R$2, você compra um filme ali na esquina. Aí o cara vai ficar reclamando do filme que a Globo botou na segunda noite. Aí no meu tempo era isso que tinha mesmo. Essa Lagoa Azul de tarde, assistia porque era o jeito. Ia fazer o quê? Não tinha... outra opção. DVD, o cassete era caro. Eu mesmo não tinha. Aí, pronto. Aluguel aí me assistindo também o quê? Era caro, né? Aluguel de filme. Aluguel também, exato. É, de filme. Aí, De Volta para o Futuro foi um dos primeiros filmes que eu vi. Caramba, eu gosto de ficção científica, eu gosto de coisas assim. Porque, assim, pra mim, o melhor filme do tipo que existe é Viagem no Tempo. Qual pode ser ruim? Eu já vi filmes horríveis, cara. Mas filme com Viagem no Tempo, acho que, se não todos, mas acho que 90% dos que existem, de feitos de 70 pra cá, eu já assisti filmes horríveis. Que eu olhei assim e disse, caramba, acho que só eu assisti esse filme. E eu ainda gostei. Qualidade técnica, roteiro furado, tudo é. Cada negócio sem explicação, mas teve Viagem no Tempo. Aí tem filme Viagem no Tempo. Máquina do Tempo eu gosto. E tem o livro também, já li, que é totalmente diferente. De Volta eu assisti 1000 vezes. Ó. Sério, acho que eu já assisti umas 20 vezes. A trilogia Exterminador do Futuro mesmo. Nossa, só não assisti o último. Mas qualquer filme que teve Viagem no Tempo, eu tô assistindo. E é isso aí. E quadrinhos, né? DC é melhor que Marvel. Pro Jardel falar dele. Só pra resumir minha qualidade de quadrinhos, DC é melhor que Marvel. Apoio totalmente essa ideia. E Batman é melhor do que todo o resto junto da DC, tá? Sim, com certeza. Isso resume. Passo agora pro Jardel aí. Eu fico mais na área de filmes, como eu já disse. Acho que o filme que me fez entrar nessa área, assim, pesquisar mais a fundo com relação a filmes, foi algo mais tão... Oh, meu Deus, essas coisas, né? Mas foi o filme Grande Truque. Eu assisti, eu fiquei... Batman vs. Superman. Fiquei pasmo com o filme, velho. O final... Aí foi quando eu quis saber mais sobre... Mais a fundo, né? Sobre atores, roteiro, direção. Aí foi quando eu descobri o Nolan. Do Nolan. Aí foi quando eu descobri que ele fez a trilogia do Batman. Aí virou no LED. não virei no LED. Virei. Virou e... sim. Não, virei no... E eu reassisti a trilogia, né? Tá vendo agora que era Christopher Nolan. E depois que eu reassisti a trilogia do Batman, eu lembrei, ó, existia um filme do Batman antigamente, né? Quem foi que fez? Foi um tal de Tim Burton. Aí eu fui dar fui assistir de novo, né? Não. Isso não. Não. Não dá. Não, agora assisti o Batman, o primeiro Batman, né? Com o Keaton e o Coringa, né? Com o Nolan. É com isso. Burton. Isso. Pronto. Você, sei lá, foi normal. Foi algo legal de se assistir. Mas depois você vai decaindo e depois vai chegando ali no Batman e Robin. Aí, não. Aí eu parei por aqui. E o Jim Carrey, ele faz qual mesmo? É o Charada. Jim Carrey, é o Charada. Filme. Horrível. É o terceiro. Batman é. Forever. Horrível. E aquele negócio do Coringa matar os pais de Bruce Wayne... Não. Então peraí, que essa é a doença do Batman, né? Do terceiro filme. Na verdade, eu acho que isso é uma regra de Hollywood, eu acho. Eu tenho uma teoria de que, geralmente, o terceiro filme é o pior da trilogia. A não ser que você faça o segundo filme muito, muito, muito super, hiper bom. Aí falhou essa teoria com o Batman. Com o Nolan falhou. Porque eu sempre tinha essa teoria de que quando o segundo filme é muito, muito melhor do que o primeiro, que é o caso, o terceiro geralmente é uma porcaria. Que funcionava nos Batmans antigos. Não funciona nada, deixa eu falar. Sim, e filme é isso, né? O grande truque que eu fiquei explosão de cabeça no final, né? Plot twist, não sabia o que eu achei de fazer. Pronto, série eu acho que seguiu mais com relação a filme. Eu gostei muito de filme, aí série meio que foi puxado, né? Comecei a assistir mais série e tal, conheci Game of Thrones e... Mudou e aí, minha vida. E aí, agora mudou minha vida. Melhor. Agora sou a pessoa melhor. Tu já leu algum dos livros Game of Thrones? Não. Cara, eu tenho inveja de quem não leu e pode só assistir a série e dizer, tome esses livros. Bicho, é isso mesmo que eu tenho digo, inveja. Velho. É isso mesmo que eu digo. Eu tenho inveja. Eu tenho inveja do cara que assistiu o Hobbit e nunca leu o Hobbit, velho, sério. Porque você assiste ali, o que vier você engole, não tem problema. Não, agora pera lá. O Legolas andando no ar com o negócio caindo, ele pisando no super possível. Ah, é, pô. Mas, cara, o Legolas anda, ele anda na neve e não deixa pegar isso. Se ler o livro, o Tolkien explica isso lá. Ele consegue andar na neve. A galera lá afundando na neve e ele andando por cima, assim. O cara pisa lá. Você vê como o Legolas sobe no cavalo? Mas ele pode andar nas pedras. Mas, bicho, você é professor de física, velho. O cara tá pisando em nada ali, pô. Não, peraí. Você pisar em neve é uma... É um filme de fantasia, pô. Você quer colocar física no Senhor dos Anéis? Não, cara, mas não, pera. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você, velho, você não pode... Ah, velho, acho que exagerar. Não é porque o Peter Jackson, ele tem um fetiche com elfo, né? Ele ama elfo. Tanto que o Hobbit era pra contar as histórias dos anões e você lá vê o Legolas. Eu não sei nem se... O Legolas tá no livro? Não. Não tem não, né? Não, né? Tem Legolas. Você vê que o Peter Jackson, ele tem fetiche por elfo. Você vê isso. Cara, o Peter Jackson também... Pra chamar adolescentes, cara. Velhos, não, pelo amor de Deus, aquela historinha de amor do... O Cortariel aqui, ele sabe. Ali é a merda extrema. Poxa. É isso que eu digo, tá vendo? O cara assiste sem precisar do livro, aí o cara, legal. Mas aí quando você lê, você... What que é isso? E o Jardel gostou do romance? Não, eu não. E alguém gostou do romance? Não. Sérgio gostou do romance? Não, gostei mesmo. Eu só achei que eles podiam mudar a morte do Smaug, deixar ele mais... Porque, tipo, o Smaug... Ali foi triste, aquele início de filme. Sim, mas no livro é pior. No livro... No livro é pior, eu sei disso. O Pulp morreu, acabou. Eu sabe, por isso que eu disse mudar, né? Eles poderiam investir mais nessa morte do Smaug. Porque, tipo, o Smaug, eles podiam criar, eles deixaram fiel, né? É, eles deixaram fiel. Pô, ele chegou assim pro Bard, né? É. Chegou assim pro Bard e disse, no céu tem ouro, e morreu. Mas você não falou da série, só Game of Thrones mesmo, cara? Não, Game of Thrones não. Eu acho que série mesmo, eu acho que foi bem mais atual, né? Com The Walking Dead. Eu comecei a assistir Supernatural, mas depois que Supernatural se tornou isso aí que tá agora, eu... Não, eu vou desistir de assistir. Eu nem lembro qual foi a primeira série que eu assisti, cara. Também não. Primeira eu acho série que foi House, sei lá. Não, primeira série eu não lembro, não. Mas agora eu tô gostando de Flash, tô gostando de Arrow, The Walking Dead também. Livro. Livro. Quando se fala de livro, eu achei da cultura pop é meio que bem, assim, escasso, né? Tipo, se for dizer um livro, assim, de romance, eu digo Dan Brown. Dan Brown, eu gosto demais dos livros dele, eles são bem interessantes. O romance, a trama do romance é espetacular. Você vê ação, você vê história, mistério, tudo ali reunido. Você também vê um romancezinho, mas são romances bem colocados, não são romances fora de contexto, não. Isso é. Mas o seu primeiro livro? Meu primeiro livro, cara? Poxa... Rapaz, foi Dan Brown. Foi Dan Brown. Creio eu que foi O Símbolo Perdido. Aí depois eu fui pra Anjos e Demônios. Não, antes de Anjos e Demônios eu li Ponto de Impacto. Depois de Ponto de Impacto eu li Anjos e Demônios. Tava tentando ler Inferno agora. Mas eu li alguns livros por fora também. Tipo A Cabana, que todo mundo leu. Todo mundo leu A Cabana. Eu não li. Faço isso não, cara. Meus R$20 mais mal gastos da história da minha vida, velho. Comprei na Avon e me arrependi, velho. Não, pelo amor de Deus. Não, sei não, fica calado. Fala mais aí. Acabando. Eu imagino que o Sérgio ia falar, velho. É, sem chances. Acabando. Eu leio a trilogia Crepúsculo. É trilogia Crepúsculo, não, são quatro. Eu leio os quatro Crepúsculos, mas não leio a Cabana de novo. Nossa. Sério. Conheço gente que gosta da Cabana. Eu conheço também. Tem vários derivados de A Cabana. É, tem. De volta à cabana. É. De volta no seu... explicando a cabana. Desconstruindo a cabana. É por causa de livros assim... É por causa de livros assim que vai acabando a fé no ser humano. Meu Deus! É isso. Vai acabando as esperanças da pessoa. Cara, eu não tenho a mente rápida pra pensar assim, fiado. Anime Naruto, ao no Exorcist já assisti, Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. É a mesma coisa, né? É, caramba, coisa. O cara falou, é original, hein? É, mano, Shingeki no... Eu aprendi pra falar. Eu nunca falo Attack on Titan porque eu aprendi a falar Shingeki no Kyojin. Ele já não aprendeu mais. Desaprendi. Só vou negar. E gosto um pouquinho dele. Então, voltando pra minha pessoa, já que rodou todo mundo, só pra concluir os três tópicos, né, que faltam de livros. Harry Potter foi o primeiro que eu comecei a ler emprestado, não tinha nenhum tipo de livro, porque exatamente que português era a matéria que eu odiava. Então, falava em livro, eu corria, ia na Lan House, pegava o resumo e já era. Tá, e o resumo, nem lia nada. Até ia com aqueles links, né? Uma letra maior, outra menor. Então, o livro, pra mim, foi Harry Potter, que foi o marco inicial. Depois de aí, veio o Crepúsculo, mas a gente pode esquecer um pouquinho. Aí comecei a ler qualquer coisa que conseguia pegar com alguém emprestado. É, depois comecei a abusar um pouco minha mãe e minha avó pra comprar livro, né, mesmo. Então aí sempre que eu ia em algum supermercado, que em Maceió, né, livraria, então é um pouco escasso. É escasso, né? Então sempre, antes você só encontrava em supermercado, né? Bom Preço, Americana. Toda vez que eu ia no Bom Preço, a primeira coisa que eu fazia era ir na seção de livros, olhava um, via qual era que tava em promoção, aí já chegava junto do meu pai ou minha mãe e falava, ó, R$10, me dá aí pra comprar um livro. Então, o primeiro mesmo foi Harry Potter, né? E depois de aí, comecei a ler vários outros, né? Dragões de Éter, que depois de Harry Potter foi o que me marcou, do Rafael Darcon. Teve do Dan Brown, que eu consegui ler o Anjos e Demônios. Código da Vinci só li aí ano retrasado, que eu li até a edição do Sérgio, que era edição imensa, que eu só conseguia ler em casa, porque não dava pra carregar na mochila. É complicado, né? E aí comecei a ler com as Crônicas de Gelo e Fogo, que comprei sem querer. Passei, bati o olho, achei a capa bonita, tava barato, levei. E hoje é o que é. E aí outros, né? Hoje eu compro mais do que leio. Todo mundo que gosta de ler sofre disso, né? Compra mais do que consegue ler. Então, o mais livro que marcou foi Harry Potter. E aí eu deixei de odiar tanto português que hoje eu quero fazer letras. Olha, vira a volta cada vez. De quadrinho, cara, nada. Tenho... Bom, é isso aí, vamos lá, acabou por hoje aí. Não leio quadrinhos. Hoje até leio um pouco mais quando eu dou uma pesquisada na internet de alguns que me interessam e acabam lendo, mas é muito pouco, muito raso. O meu conhecimento sobre super-heróis é muito, muito, muito, muito fraco. Eu falo só pra zoar ou tirar o sério de alguém nessa aí. Por exemplo, falar que o Batman é ruim, né? Que o Superman é melhor que o Batman. Já é treta, cara. Mas de quadrinho realmente não conheço nada. Nada, nada, nada. Conheço só os nomes, pra dizer que não conheço. E fico só escutando o que as pessoas acabam conversando, né? Mas ano passado comecei a ler alguns quadrinhos mesmo. Tem alguns que estão pra me emprestar. Tem um amigo de trabalho que ele gosta muito. Então aí vou ter que começar a engatinhar em questão de quadrinhos. Não tenho o que falar. É, e o último tópico que pra mim ficou faltando foi séries. A primeira série que eu assisti na vida e que eu assisto até hoje é 24 Horas. 24 Horas pra mim é a série... Marcou mesmo. Assistia só na Globo na época, não tinha internet, não tinha condições de locar a série, né? Quando saía em VHS ou em DVD. Então assistia a maioria das temporadas na Globo e perdido, né? Assistia primeiro a sétima temporada, depois consegui emprestado, assisti um pedaço da terceira, depois assisti metade da sexta e sempre foi assim. Mas pra mim, hoje não consegui terminar todas, ainda faltam umas duas temporadas. Mas pra mim é uma série que, quando eu começo a assistir, eu não consigo mais parar. Então ela marcou muito. E hoje, depois de 24 horas, eu tenho Walking Dead, Game of Thrones, o início, Diário de Vampiro, né? Consegui assistir o início e depois essa série ficou muito ruim. Assisti outra numa recente como Sob a Redoma, hoje tá passando na Globo e pra mim também é muito ruim. Parei de assistir. Assisti os 100, também começou a ficar meio muito ruim, parei de assistir. Não sei porque eu ainda persisti, na primeira temporada eu ter parado. É, e hoje é recente, Flash, ainda não assisti Breaking Bad. 24 Horas é a série master que não... Sempre quando eu tiver uma brecha, eu assisto um ou outro episódio. O meu finalizou agora, 5 toques. Falta o Léo. O Léo falta as séries e quadrinhos. Eu esqueci disso, né, cara? Cara, série, eu não lembro qual foi a primeira série que eu assisti. Eu chuto que foi House. Eu assisto muita série, eu terminei, eu já assisti Breaking Bad, não consigo assistir The Walking Dead, me odeio. A série vai pegar na sua mão, cara. Tamo junto. Não tem como os zumbis estarem vivos tanto tempo, cara. Só por isso já dá pra não assistir nunca mais esse negócio. Cara, eu não consigo, cara. Eu não consigo assistir The Walking Dead. Eu tentei, cara. O Apocalipse Zumbi, escreva. No dia que tiver, vocês vão ter a certeza de dizer, caraca, o Sérgio tava cego. O Apocalipse Zumbi dura uma semana só. Por quê? Uma semana, acabou o zumbi. Eles não vão ter o que comer, pô. Não tem como, é. Não, mas eles não precisam se alimentar. Energia vem de onde? Fotossíntese? Não, mas o que eles utilizam não é a mesma coisa que a gente... A forma como eles vivem não é a mesma forma que eles vivem. Eles utilizam muito menos energia do que a gente. Então, é claro, porque eles fazem muito menos coisa que a gente. Então, eles guardam corpo na geladeira pra comer depois. É, não. Eles vão no mercado e abrem a lata de sardinha e comem. Não tem como. Mais de um ano é impossível isso. Eles são mortos. Fazer eles as já contas. Estão mortos. Sim, tem pra eles morrerem de fome porque eles já estão mortos. Cara, quando você tá com fome é por quê? Porque sua energia já foi queimada. A gente não sabe se eles comem os vivos por questão de fome, né? Sei lá, eles podem comer por questão de, sei lá. Vingança. Sei lá, velho. Inveja. Eu gosto de inveja. Pode ser um instinto assassino deles. Mas é isso, assim, galera. Eu assisto, mas eu concordo com o Sérgio. Em um ano, cara, eles meio que comem por instinto. Então ele não tá ali só pra... Na questão só de alimentar, é só porque é deles mesmo, da espécie, né? Então, mas um ano, cara, nenhum corpo consegue passar um ano e tá conseguindo tá andando ou ainda correndo atrás de outros alimentos. Era pra estar ali, no mínimo, eles estarem se rastejando só, todos os que existem. É que a gente não sabe nem como é que funciona isso, né? Sei lá. Não, mas independente... A gente sabe nem a questão do o porquê que eles viraram zumbis, né? Sei lá, vai que um parasita alienígena entraram neles e transformaram eles em zumbi e o parasita que supra energia, sei lá. Alienígena. É uma coisa muito fantástica. Alienígenas, cara. É uma fantasia, é uma ficção, não existe... Sempre vai existir um modo de você explicar as coisas. Enfim, eu tentei assistir The Walking Dead, mas beleza. Ultimamente, eu tô esperando sair a quarta temporada de Sherlock, que eu sei que vai demorar. Opa, também, hein? Demora dois anos pra sair 3 episódios, tá ligado? Mas sai de uma vez? Não. Sai um em cada semana. Mas também a qualidade... É uma hora de episódio. Uma hora e meia, né? É, uma hora e meia. Eu fiz um especial de Natal. Aí eu não sei se esse especial de Natal passou nesse fim de ano pra depois ver a série, ou se vai sair ainda em dezembro. Cara, pra mim vai ser Natal desse ano, agora. Também tô esperando sair a outra temporada de Doctor Who. A nona. A das novas. Depois de um reboot. Entre aspas, reboot. E quadrinho. Lembrei agora que o primeiro quadrinho que eu li foi Sandman. Eu comecei já... Sandman é muito complicado, pô, pra quem começa quadrinho. É verdade. Cara, eu fui pesquisar pra ver se eu falei, cara, eu vou comprar Sandman pra ler. Porque jogar na net não tem conteúdo, você não encontra. Encontra mais em inglês. Mano, um eu encontrei na Saraiva. É muito caro. Só um volume, se não me engano. É um volume, mas ele vem com uma cacetada de capítulos, né? Assim, é a capa dura, é encadernado. Isso. Quase R$100. É ou mais. Caro, muito caro. Léo fechou quadrinhos. Fechei. Aí, Sandman. Isso. E meu herói preferido é Homem-Aranha. Ih, é teu herói preferido é Homem-Aranha, é? É. E eu não fiz sentido da briga entre DC e Marvel, mas eu tiro DC. Não, concordo com... Agora eu concordo com o Léo. Não tem pra que essa briga, cara, de DC contra Marvel, velho. Porque todo mundo sabe que ele ser melhor. Humildade sempre, né? É, eu sou controverso, cara. Meu herói preferido é da Marvel, mas eu prefiro DC. É, o vilão preferido é da Marvel. Porque a questão de um vilão bom, ele tem que ter uma motivação. Exatamente, a questão é motivação. É como tava falando do Galactus, né? A gente tava falando ontem. Não é só o cara, vou lá e vou destruir. Eu sou mal e pronto. Eu quero matar todo mundo na Terra. Quero dominar o mundo. Tipo, pique o cérebro. Isso não faz um vilão, ele tem que ter uma motivação. É aí que entra o Magneto, por isso que eu gosto. Ele tem motivações, ele tem um histórico pessoal que leva ele a fazer tudo aquilo que ele faz. Tô bem prestando atenção no Flash Reverso. Não sei se é a mesma história, mas pelo menos na série, Flash Reverso, ele tá me parecendo um vilão bem interessante, porque ele é um vilão que faz parte da vida do herói, e ainda assim é o maior vilão dele, pô. Até agora eu não sei qual é a motivação que o Dr. Wells tem, mas bicho, ele como Flash Reverso tá sensacional, bicho. Obrigado pelo cara, spoiler. Cara, sério que ele é o Flash Reverso? Obrigado pelo spoiler também, velho. Fantástico. Desculpa, cara, desculpa. Eu tinha essa suspeita, né? Mas... Eu tinha essa suspeita desde o começo, piloto. Claro, desde o piloto. Eu também. Mas valeu. Foi mal. série, acho que é alguém pra assistir. Mas se vai fazer, vai ficar com aquele mesmo lá, DC é melhor que ele. É, isso, isso. E como eu falei agora, apesar de DC ser melhor, eu falei agora que meu vilão preferido é da Marvel, que é o Magneto. Acho o Coringa um vilão legal, mas ele é meio psicopata e caótico, então não dá pra você... Acho que eu fico com o Magneto. Série que eu acompanhei, assim, tipo... Como a gente acompanha a série hoje em dia, na época foi Arquivo X, que passava na Record na época, às vezes dia de quinta, depois dia de sábado, e a minha imagem era horrível, cara. Era questão da antena. Aí eu assistia, tipo, pela voz, sabendo quem é que tava falando, e pelo formato da cabeça. Porque não dava pra ver a imagem, não, cara, sério. Foi precário o negócio. Eu botava bombril, botava tudo, mas tinha jeito, não podia. Aí, uma série que não tem lá muito beijo. Não, não, pelo contrário. Primeiro beijo da Mulder e Scully foi lá pra sétima temporada. Isso, isso. Isso porque já tem esse lance de internet, de fãs, aí todo mundo pedindo que eles ficassem juntos, mas foi tensão até o final. Não tinha nada entre eles. Sim, aí a imagem tava boa lá, eu disse, eita que massa, hoje vai dar pra assistir. Aí quando dava as 9 horas que ia começar o negócio, pronto, sumiu a imagem, sumiu tudo. Aí depois, quando saiu, começou a sair em DVD, mas era um pouquinho que eu comecei a pegar umas temporadas. E mesmo assim, ainda não consegui assistir tudo. Eu tô que nem a questão do Ellison. O tempo que eu tenho livre, eu pego assim, um episódio e assisto, que tem na Netflix, todas as temporadas, as 9. Peguei direto, tô na terceira, por aí, para terminar em um dia. Mas foi a primeira. E depois, eu assisti Milênio, que é do mesmo criador, só que puxa mais para o lado místico, alguma coisa assim. É uma organização que investiga fenômenos paranormais e sobrenaturais, coisas assim. E o nome da organização é Milênio, que vai ter um fim, que até eles pregavam que o mundo ia acabar no ano 2000. Aí tinha muito disso na série. Porque a série começou em 92, 93. Aí tem esse negócio do ano 2000, né? Inclusive fizeram o episódio da virada do ano, que todo mundo pensou que o ano ia acabar e tudo mais. O mundo ia acabar e não acaba. E eles usaram isso na série também. Como se eles tivessem conseguido, né? Como se eles tivessem conseguido impedir que isso acontecesse. Aí foi bem legal. E depois comecei a achar um monte de coisa. Principalmente relacionada a ficção científica, terror, coisas assim. E Friends. Gosto muito de Friends. Acho que assisti todas as temporadas. 10 temporadas. Cada uma com 28 episódios. Caramba. Big Bang Theory também, sempre que eu posso assisto, eu tô na quinta ainda, mas um dia eu chego lá. The Walking Dead eu desisti, acho que na terceira, ainda assisti muito, porque me arrependo, devia ter assistido outras coisas. Não tenho esse hype todo do Game of Thrones, não assisto porque pra ver o que estão fazendo em relação ao livro, mas não tenho esse hype todo pra série, não. É que você vai parar de assistir agora, né? Porque já não tem nada a ver com o livro. É. Provavelmente chegou, eu vou abandonar. É. Não, mas já aconteceu de eu pegar os episódios e ir lendo ao mesmo tempo. Eu gosto até de fazer isso. Esse é o melhor. Eu já fiz isso com algumas temporadas. Eu vou lendo, aí quando eu tô chegando, eu tô no episódio, eu paro e pego o livro, aí vou acompanhando, que aí dá pra fazer um paralelo legal. Mas aí quando começa a estourar muito, aí já não me atrai tanto, entendeu? Eu tô com medo dessa temporada de Game of Thrones. Né? Eu tenho medo da explicação deles pra aqueles... os outros, essas coisas aí, não sei. Quero muito assistir Doctor Who, mas me assusta a quantidade de episódios. Eu assisti já alguns aí e gostei, mas é isso aí. Cara, hoje em dia é complicado uma série lançar muitos episódios, tipo 24, né, antes, né? Porque a galera, quando imagina só os 24 da temporada, já dá uma... Só se você amar muito a série, tipo, eu gosto muito de 24 horas, então, quando eu pego pra meio que em 3 dias no máximo, eu quero terminar a temporada. Mas hoje, você pega uma série de totalmente novo, você sabe que vai ser 24 episódios. Você já fica meio assim, meio estranho de assistir a série, porque sabe que vai ser muito longa, pode ser que não goste, então é arriscar essa série hoje com tanto episódio. A única que eu peguei assim direto, como você falou, de 24 horas, foi a Breaking Bad. Peguei direto, quando eu comecei, já tava na quinta temporada, tava terminando ainda, e aí eu peguei e assisti direto. Primeira, segunda, terceira, quarta, e depois fiquei esperando os episódios saindo e assistindo por semana e terminei junto, certinho. Se eu soubesse que um dia ia ter no Netflix, isso aí eu tinha segurado a onda, não tinha contribuído com a pirataria. Eu tento evitar essa. É isso aí, Breaking Bad é uma das melhores séries que eu já assisti completa. Realmente o que o cara conseguiu fazer ali, dificilmente algum escritor de série consegue fazer. Inclusive o Vince Gilligan, que é o escritor, ele é um dos roteiristas de Arquivo X, só aí por curiosidade. E é o roteirista que fazia justamente as coisas mais intrincadas, assim, da teoria. Porque tem uma. Como é que eles chamam? É a mitologia, né? Uhum. A mitologia de Arquivo X é além dos casos paranormais, coisas que acontecem, é o lance dentro do FBI. Como funciona a relação entre eles e por que que eles escondem a existência de alienígena e tudo mais. E os episódios do Vince Gilligan justamente tem os 4 roteiristas do Arquivo X, e essas conspirações eram geralmente os episódios que ele escrevia. Então, aprendeu bem lá e usou em Breaking Bad, que prende você do começo ao fim, realmente. Sérgio, fechou os 5 tópicos. Jardel. Fechei. Quadrinhos. Eu é mais atual isso. Isso foi mais atual do que tudo. Vi algumas coisas dos 952. Gostei muito dessa outra mídia, né? Bem interessante. Outra forma de linguagem. Assim, se for pra colocar também, assim, forma de quadrinhos, eu acho que não é muito quadrinhos, mas as animações das... Outra derivação. As animações também tava passando a assistir mais. As animações do Batman, da Liga da Justiça. Eu acho que só mais a DC mesmo. Nunca li muita coisa da Marvel, não. Que foi os 952. E, bom, eu também li o A Piada Mortal. Sensacional, bicho. E o Watchman. Mas é isso, fechou o tópico? Só isso, só. Quadrinho só. Todo mundo falou um pouco de si, do que gosta e do que acaba não gostando também acabou saindo do cast. É isso. Primeiro e segundo foi. Logo, logo vamos gravar o terceiro, que aí já vai ser um tema específico sobre as atualidades, notícias que vão sair desse mundo Mad Geek. Compartilhem, dê uma tweetada, fale com a gente, comentem. E é isso. Abraço e até mais. Love don't die, no matter where we go. Listen to what I do. A thousand years go by. Adendo, ou faltou alguma coisa? Só queria ressaltar que eu não sou um Nolete, tá certo?